Olá. Olá. Nervosos? Não. Mais ou menos. Ele é o mais honesto. Como é que acham que está a correr até agora este vosso mini concerto? Vocês estão muito calados. Sim, foi uma coisa diferente. Foi um concerto semi-acústico. Tivemos amplificação, mas foi uma coisa diferente do que costumamos a fazer. Sim. Do que o habitual. Sim. Antes de mais, vocês são mais que as mães, não é? Se calhar convinha apresentarem-se para as câmaras, ou pelo menos ao microfone. Por ordem. E dizerem o vosso instrumento, salvo seja. Sou o Nuno, sou o baterista, Gustavo. Eu sou o Gonçalo, sou o vocalista e também toco guitarra rítmica. Eu sou o Pedro, toco teclado. Eu sou o Gonçalo e toco guitarra e às vezes também canto. Eu sou o David e toco baixo. Na vossa página do Facebook, que é o vosso grande meio de comunicação, certo? Sim, sim. Vocês descrevem, têm uma descrição muito complexa que é, e passo a citar, uma banda formada em Braga, Portugal, por um grupo de amigos. Fui eu que tive a ideia. Fim de citação. Ele é muito criativo. És tu o criativo. Sim, sim. O marketing da banda está a bombar. Tem um futuro risonho. Não, mas é o que é. É o que é. É uma coisa simples. Temos uma descrição muito grande. Acaba por ser isso. Um grupo de amigos que se juntou já há um ano e meio para aí. Para fazer música em Braga, em Portugal. Começam a tocar em Braga, em Portugal. E então vamos fazendo a música cá e tentar tocar. E depois espalhar o máximo de espalhar. Como é que vocês se conheceram? Ah, isso foi numa tarde. Sim, foi na escola. Nós andamos todos na escola e eles já se conheciam do primeiro ano. Vocês dois? Nós andamos. Do primeiro ano, tipo 6 anos? Sim. Eles andaram os dois juntos no conservatório. Depois eu conheci o David e o Gonçalo na escola básica também. E pronto, depois no secundário fomos todos para a mesma escola e conhecemos a turma. E pronto, foi aí que surgiu. Aliás, a banda acabou por surgir só porque eu e o Gonçalo começamos a tocar. Era só guitarra. Já há 2 anos. E no início era muito seco, porque era só guitarra e bateria. Apesar de haver muitas bandas que fazem isso. E tornava esta entrevista muito mais fácil, se fossem só dois. Apesar de haver muitas bandas que fazem isso, para o estilo que nós estávamos à procura na altura, que é o que estamos a tentar que tocamos hoje, e é o que vamos fazendo, uma guitarra e uma bateria, ficava muito certo. Portanto, foi sendo necessário adicionar mais... Foram recrutar. Mais pessoas, por isso depois convidamos o David para vir tocar baixo, e mais tarde depois o Gonçalo e o Pedro entraram para a banda. Espera aí, 2 anos atrás, no 11º, vocês entraram o quê? Agora para a universidade, sim, não é? Sim, sim. O primeiro ano. Estou no primeiro ano da universidade. Sim. Certo. Tanta coisa pela frente que vocês ainda têm. E o que é que vocês estudam? Eu e o David estudamos Engenharia Eletrotécnica, no Porto. Eu e o Pedro em Medicina, no Porto também. E eu estudo música eletrónica e produção musical em Castelo Branco. Calma, estudas o quê? Música eletrónica e produção musical. Foi complicado vocês decidirem que estilo é que iam tocar? Como é que chegaram a este rock? Acho que não, porque temos todos gostos semelhantes, ouvimos todos as mesmas coisas, basicamente, e acho que somos todos influenciados pelo que ouvimos. E depois também as ideias iam convergindo, não era uma coisa forçada, as ideias iam convergindo para aquilo, para os nossos gostos, e os nossos gostos... São todos parecidos, vocês têm todas influências parecidas? Sim, obviamente que, tipo, no geral, temos gostos parecidos, mas obviamente alguns têm outras... Estou a sentir aqui alguma segregação dentro da banda? Não, no geral é a mesma coisa, sim. Então vocês não tinham um plano definido do que queriam? Foi mais pela onda do improviso? Irem juntando? Sim, mas alguém chegar ao ensaio, olha, fiz isto, muitas vezes o Gonçalo, o David às vezes faz uma linha de baixo e chega e mostra, à volta disso, ou uma letra até, já chegou, alguém chega com uma letra, e depois começamos as pessoas vão para tentamos no ensaio fazer alguma coisa, depois no, alguém em casa pensa nessa linha e faz mais alguma coisa e depois vai construindo assim, em cima. Ou às vezes alguém aparece com música feita também, já aconteceu. Já aconteceu? Já. Quem é que fez os trabalhos de casa? O Gonçalo faz um trabalho de casa. Eu faço um trabalho de casa. E quanto ao nome? Foi mais fácil definirem o que iam tocar ou foi mais difícil decidirem qual era o nome da banda? Foi mais fácil definirmos o que íamos tocar. Sim, o nome foi uma história engraçada. É muito simples. O David e o Gonçalo foram viajar para a Itália e nós estávamos cá e queríamos ensaiar já os cinco da banda. E eles lá em Itália conheceram uma vila em Itália que se chama Trave. Existe mesmo uma vila em Itália chamada Trave. E pronto, eles falaram-nos disso, nós achamos o nome engraçado e pronto, ficou assim. Fica. Nós estamos aqui num espaço que se caracteriza lá pelas coisas antigas, não é? Mais clássicas. Vocês têm algum tipo de influência assim mais algo pré-anos 90, vá? Que vos influencie mais? Sim. É um bocado inevitável quando faz uma banda agora, não seja influenciado pelos clássicos, porque na adolescência, aquilo quando começas a ouvir música para além do que passa na rádio. Sim, porque se ouvir só o que passa na rádio. O pessoal tende a ir para os clássicos sempre. É um bocado inevitável não seja influenciado por Floyd, por Doors, pelo próprio David Bowie. É um bocado inevitável que eles não influenciem. Mesmo que não seja diretamente na música, na atitude, na coisa de querer fazer música, na coisa de querer dar concertos. E os primeiros concertos que eu via eram precisamente dessas bandas. E os vídeos mal gravados, mas com a qualidade da época. Vocês partilham no Facebook e têm alguns vídeos no YouTube também, não é? Uhum. É esse o vosso grande meio de comunicar com o público. E outra coisa que vos caracteriza muito, pelo menos no Facebook, é a forma como vocês falam, não é? Sim, nós tentamos chegar às pessoas através do humor. Da forma mais coloquial, da forma mais... O que é estranho, porque durante o concerto vocês estavam muito, muito caladinhos e quem chega à vossa página do Facebook, existe assim uma diferença, não? Acho que tem a ver com o sítio, com o tipo de concerto, se calhar um concerto. Não, mas tem a ver com as horas. Sim, também com as horas. À tarde, se este concerto fosse depois de jantar, se calhar seria um bocado mais... Pedimos imensa desculpa. Também estão a falar da forma como vocês falam no Facebook, não é? Expressões como puros, jeitosos, quem está vivo diz eu. Ah, isso é um clássico. Mas a minha favorita mesmo é beijos e queijos, que é algo que eu estou a pensar começar a usar a partir de agora. Como é que surgiu isto? Vocês... Puros é fácil, foi o Gonçalo. Vocês não precisam de explicar uma a uma, mas sim, continua. O Gonçalo tem uma dificuldade muito grande em escrever no telemóvel, porque engana sempre com o corretor. Então sai sempre alguma coisa ridícula quando ele escreve. Sim. Então daquela vez ele queria escrever, bora sair putos, e foi, se bora sair puros, e ficou, acho que foi isso. Acho que foi. Sim. Não foi daquela vez, Daquelas. É só uma frase que nós uma vez num concerto, acho que foi do Pedro Brunhosa. Do que calma? Cá em Praga, ele passou o concerto todo a dizer quem está vivo diz eu. Acho que foi a coisa mais engraçada. É a cena dele. E então nós começamos a usar isso, até já há uma página no Facebook que se chama Quem está vivo diz eu. E são vocês? Há muitas páginas geridas por nós. Pois, é por exato. Por nós. Exato. Quantas páginas é que vocês têm? Uma, duas. Temos o Estravo e depois dentro disso... Uma. Só não tem pai 4. Não, eu gostava de criar páginas para... A tenda. Muitos de nós têm altares. Calma, pensa bem no que vais dizer. Nós temos alguns de nós têm alteregos. Dentro do nosso grupo... O Nuno tem uma faceta de DJ. Vocês vão ter que decidir quem é que dá a resposta. Dentro do nosso grupo há algumas inside jokes que às vezes acontecem com muita frequência. Nós usamos com muita frequência, então às vezes justifica-se criar algumas páginas. Justifica-se. Não se justifica, mas chega ao ponto descontrolado em que nós criamos páginas. É só uma brincadeira. Tem coisas que aconteceram uma vez, mas que para nós têm algum significado e nós acabamos por criar páginas no Facebook sobre isso. E depois também é porque dá para fazer a coisa gira de quando fazemos comentários, tagar a página. Sim. Isso é hilariante. da própria banda, Trave, página do Facebook, gosta de alguma dessas outras páginas, onde se destacam, sobretudo, Punjabi, não é? Ibrahim, David F, Big Brother, Afonso Magalhães, Lowenstein Fitz de Albuquerque. Esse não é nosso. Não. Essas páginas têm vindo à baila nesta entrevista, porque todas podem ser justificadas muito facilmente. A última que falaste é uma autoria com um colega nosso que eu não posso revelar a identidade dele. Corta. Que é um jovem conservador, uma espécie de jovem conservador da direita, que já existe, então já é um sucesso. E ele tentou fazer isso, mas depois é que se apercebeu que já existia. E as outras são só páginas que nós podemos fazer perfis. Mas tu vives essas parvoíces de uma forma diferente, acho eu. Claramente. Tu tens vídeos, tu falas com fãs. Mas isso é porque ele é uma pessoa muito engraçada. Eu já vi uma daquelas brincadeiras que se descontrolou um bocado. Vocês põem música na internet, partilham música pela internet, fazem concertos, mas tudo muito caseiro, muito feito por vocês, não é? Planos para o futuro? Existe intenção de continuar mais a sério, lançar um EP, algo do género? Gravar um EP o mais depressa possível, estamos a pensar no próximo mês ou nos próximos 2 meses gravá-lo, depois, claro, tratar de tentar lançá-lo e tocar. Basicamente é isso, é fazer música para marcar concertos. É, nós gostamos mesmo, adoramos fazer música e adoramos tocar em casa e lançar, saber que as pessoas na internet ouvem e gostam. Mas gostam mas mesmo. Gostamos muito mais de vir a um concerto, de vir dar um concerto e ver que as pessoas gostam do concerto, os comentários na internet. Bem, meus caros, foi um prazer. Obrigado. Foi muito bom tê-los cá, agradeço, em nome de toda a gente, em frente às câmaras. E acho que o público podia dar uma salva de palmas assim para terminar. Obrigado.